No ano de 845, o Titã Colossal e o Titã Blindado apareceram sem avisar e destruíram as muralhas da humanidade junto com o estilo de vida dentro delas. Para! A humanidade abandonou a Muralha Maria, perdeu 20% da sua população e um terço do seu território e foi forçada a se esconder atrás da Muralha Rosa. Mas isso não significava que a humanidade iria se render aos titãs. A divisão de guarnição trabalhou para reforçar a muralha. E jovens cadetes estavam aprendendo novas maneiras de derrotar os titãs. Durante esse tempo, a elite da divisão de reconhecimento estava prestes a se aventurar em território titã mais uma vez, partindo do distrito de Trost. Segundos para a abertura do portão! Preparem-se para partir! Ai, que droga! Mas que ansiedade! E aí, Levi? Mas nem pensar. Mas eu ainda nem te pedi nada. Você quer que eu te ajude a capturar um titã, não quer, Range? Eu não quero fazer uma coisa dessas. E você, Mick? Topa me ajudar? Ai... Não tem jeito mesmo. Homens entediantes dão respostas entediantes. A 49ª Expedição Além das Muralhas começa agora! Avançar! Yahoo! Eu tô chegando, Titã! Eu vim ver vocês, meus queridos! Chegou a hora, vamos pro ataque! Ninguém se importa com a flor que fora esmagada ou a ave que caíra sem o vento em suas asas. Não tente se ajoelhar para buscar o seu perdão. Só a força pra lutar trará nosso amanhã então. E enquanto o inimigo rir, entre corpos levando e vou seguir. Retomar minha prosperidade, buscar a minha liberdade. Não serei mais humilhado, ao lutar serei libertado. Vamos derrubar nosso alvo, além do arco com os tiros que acertam. Vamos nos preparar para ver o sangue derramar. Espera um pouco, Erwin. Eu entendo porque organizar uma base de suprimentos é a nossa prioridade agora. Mas até onde eu sei, a prioridade máxima da divisão de reconhecimento sempre foi a pesquisa de titãs. Você, por acaso, não esqueceu disso, não é verdade? Escute, comandante. Acho que isso não é jeito de falar com o seu superior. Cala a boca! Capturar um titã vivo é uma necessidade pra gente. Eu sei o quanto essa tarefa é difícil. A última vez que um deles foi capturado foi há uns 15 anos. E a vida de mais de 20 pessoas foi perdida no processo. Mas se ficarmos com medo das perdas, não vamos aprender nada! Ou seja, fermento é uma prioridade. Sim, senhor. Quantas vezes vou precisar dizer? Não temos soldados para gastar em uma operação de captura. Só para chegar até esse local hoje, nós perdemos 10 vidas. Eu sei disso, mas a gente precisa... Ange. Pedido negado. Espera. Espera aí! Espera um pouco! Erwin! Ah, Range, é melhor jogar a toalha. Desiste, vai. A gente já coloca as vidas em risco só pra botar os titãs pra dormir. Se a gente for tentar pegar um deles vivo, não vai sobrar ninguém de pé. Imagina só, Uru. Imagina que o Levi tá tentando matar você. Imagina. O que você faz? Você luta com ele? Você vai lutar contra ele? É que não ia rolar. Escuta, você tá me machucando. Quer que eu te conte como ganhar? Você quer saber? Você precisa investigar. Saber quais são os hábitos dele, de que comida ele gosta, qual o tipo de mulher, a que horas ele usa o banheiro. Tudo isso é muito importante você saber. É assim que você vai achar um ponto fraco para explorar. Se você não lutar contra ele desse jeito, você não vai ter a menor chance. E vai ser morto. Hange! Comandante, passou do limite! Foi mal aí. Mas olha só, eu só falei a verdade, viu? Comandante! Caraca, eu achei que ia rodar dessa vez. Que coisa, que papo mais sinistro. Eu fiquei bolado. Ah, escuta só, Uru, você também faz parte da divisão de reconhecimento. Não acha que tá na hora de parar de falar desse jeito esquisito aí? Hã? Qual é? Você tá me estranhando agora? Petra, terminou de reabastecer o gás. Ah, sim, senhor Eld. Falta só um pouco. Na floresta, vamos logo! Quero todos em alerta! Comandante, é perigoso ir sem ninguém! Arwen, me deixa aí, tá bom? Hans, espera! Levi! Que idiota! Hã? Achei você! Oi! O dia tá bonito, né? Isso! Escuta, você não tá afim de passear comigo? Vamos lá dentro das muralhas, que tal? Ui, que perigo! Oh, coitado! Tá tudo bem aí? Vem comigo! Isso, bom garoto! É por aqui, seu idiota. Ei, não atrapalha! Isso! Muito bom! Pegando com ele agora. Ele tá indo pra casa? Tem alguma coisa estranha, mesmo sendo um titã anormal. É, ele não tá seguindo nenhum dos padrões de comportamento conhecidos. Pois é, mas não é exatamente por isso que a gente chama esses titãs de anormais? Não faz diferença. Ele morre aqui. Ei, espera por mim! Ele tá indo pra algum lugar especial. Mesmo sendo anormal, não é coisa de titã. Era pra cá mesmo que você queria vir? Ai, que perigo! que foi? O que aconteceu? Eu tô te ouvindo. Ah, peguei! Oru, espera! O quê? Você tá bem? Capitão, eu te devo a minha vida. Você matou ele. Você matou a minha amostra preciosa. Se a gente o tivesse capturado, a humanidade ia poder avançar um pouco mais. Cala a boca, quatro olhos. Se você quer virar merda de titã, eu não tô nem aí. É problema seu. Mas eu não vou deixar que coloque as vidas dos outros em perigo. Os titãs não conseguem defecar. Eles não têm sistema digestivo. Capitão, olha ali. O que foi? Aquilo ali... Aquilo ali também foi obra do titã? Não, eu não acho que um titã seria capaz. Tá falando do quê? Uma abraçadeira da 34ª expedição. Esse soldado morreu no ano passado. O nome é... Ilse Langnar. Eu não acredito que um titã faria uma coisa dessas. Ué, Levi, o que é isso? Isso aqui é da Ilse Langnar, o diário dela. Meu nome é Ilse Langnar. Eu faço parte da 34ª Expedição para Além das Muralhas e sou responsável pela ala esquerda da 2ª Brigada. Encontramos titãs no caminho de volta. Eu perdi meus colegas de equipe e o meu cavalo. Como o meu DMT estava quebrado, eu o abandonei. Agora, eu corro em direção ao norte. Eu estou sem cavalo, em uma área dominada por titãs. Pernas humanas não podem correr mais do que as de um titã, e eu não tenho ninguém para me ajudar. Voltar para a cidade com vida parece estar fora de questão. Mas alcançar as muralhas sem encontrar titãs não parece ser impossível. Isso. Agora não é hora de deixar o medo me mobilizar. Estive pronta para essa situação desde o dia em que me alistei na divisão de reconhecimento. Nós somos aqueles que carregam as asas da humanidade. Eu sou um soldado do reconhecimento. Eu vou lutar até o minuto final, mesmo que acabe perdendo a minha vida. Eu não tenho armas, mas eu posso lutar. E vou anotar tudo nesse caderno e dar tudo de mim até o minuto final. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir! Encontrei um titã. 6 metros de altura. Ele não tá me comendo de cara. Deve ser anormal. Eu tô encarando minha morte de perto. Esse é meu fim. Eu tive uma vida tão egoísta. Não consegui retribuir meus pais por nada. Que droga! Acabou. Súditos de Ymir. Ele falou? O Titã falou. Não acredito. Senhorita Ymir, bem-vinda. Ele falou palavras de verdade. Súditos de Ymir. Senhorita Ymir, bem-vinda. Eu não tô louca. Até a expressão no rosto do Titã mudou. Ele adotou uma postura de submissão. É inacreditável. Acho que pela primeira vez na história, um humano se comunicou com um Titã. O que são vocês? Responda. Perguntei ao Titã sobre sua existência. Ele gemeu, mas não usou palavras. De onde você veio? Perguntei as origens dele. Sem resposta. Me responda. Por que vocês comem a gente? Perguntei seu propósito. Por que vocês comem a gente, droga? Vocês nem precisam comer pra sobreviver! Então por quê? Vocês são um monte de carne inútil! Por que não desaparecem de uma vez? Ele me prendeu entre os próprios dentes. Ele não soltou um dos mais fedem. Seu ar foi quente e úmido. Comandante Erin Smith, escrevo para propor a volta das tentativas de captura de titãs pela divisão de reconhecimento. Uma leitura da cópia do caderno anexado deixará claro que existe um fato inegável sobre os humanos. Ainda somos completamente ignorantes sobre a natureza dos titãs. O titã que Ilse Langnar encontrou falou palavras de verdade, adotou uma postura de submissão. E depois, mesmo após a morte da Ilse, ele não comeu todo o seu corpo e colocou o cadáver em uma árvore, ao que parece, para protegê-lo. Após a leitura do caderno, perceberá que esse é o primeiro documento dessa natureza na história. Acredito que seja nossa responsabilidade fazer bom uso das informações que Ilse bravamente recolheu até seu último momento. Não podemos desperdiçar os esforços que ela desprendeu para compreender um pouco mais a natureza dos titãs. Essa pesquisa precisa ser continuada. Toda informação recolhida deve ser investigada. Não existe conhecimento inútil. Eu acredito que chegará o dia em que tudo isso será usado para garantir a liberdade da humanidade. comandante da 2ª Divisão, Hange Zoe. Comandante Hange. Vocês estão me seguindo? Que passatempo estranho que vocês arranjaram, hein? É sobre aquela hora. Eu vacilei. Dava pra ter pegado aquele lá, se eu não tivesse estragado tudo. Ia ser importante pra humanidade, a minha vida. A minha vida teria sido um custo muito barato pra conseguir. Não. Quem precisa se desculpar sou eu. Você quase morreu por minha causa, Oru. Me desculpa. Agora, por favor, nunca mais fale assim da sua vida. Você entendeu bem. Ai, meu Deus, você tá bem? Oru, o que tá acontecendo? Pois é, parece que o Warren autorizou. Autorizou? Yahoo! 20 dias depois, comandante Hange Zoe recebeu a ajuda do Esquadrão de Operações Especiais do Capitão Levi e capturou com sucesso os primeiros titãs desde a queda da Muralha Maria. Para isso, usaram a estratégia de captura projetada por Hange e não tiveram nenhuma baixa durante esse processo. Trago em mim os sonhos que o tempo não levou. Frágeis como a ilusão que a vida se tornou. Fujo das lembranças, mas até amanhecer em minha mente outra vez vão florescer. Meu medo não pode me impedir.